Comunicação do Social. O papel das instituições de solidariedade social, faladas e explicadas nas manhãs da telefonia. De segunda a sexta-feira, depois das 10. Comunicação do Social. Uma rúbrica da responsabilidade da Rádio Telefonia do Alentejo, em parceria com o curso profissional de técnico de apoio social da Escola Secundária Severino de Faria. Olá, vamos falar com o Sr. Presidente da ARPIC, Associação de Reformados, Pensionistas e Idosos dos Canaviais, o Sr. Manuel Caroço. Muito obrigado por ter vindo. O meu nome é Catarina Rita e estou com as minhas colegas Ana Sardinha e Teresa Charrua. Somos alunas do curso técnico de apoio psicossocial e gostaríamos de lhes fazer umas breves perguntas sobre a instituição. Ok. Começo-lhe por perguntar, quando foi fundada a instituição e o motivo por terem a fundado? Bem, a fundação foi feita dia 13 de novembro de 1992. Primeiro que tudo, bom dia. Bom dia. Também a vós e ao professor por terem feito este convite à instituição. Foi, como digo, dia 13 de novembro de 1992. Fez 25 anos em novembro, foi um quarto século, e o motivo que levou as pessoas, os fundadores a fazer esta casa foi o apoio à comunidade de Canaviais por estar envelhecida. E esse é o motivo de trabalharmos com pessoas dos Canaviais e não só. Pronto, neste momento estamos a abranger a nossa cidade de Évora também. Bem, e quais são os objetivos da instituição? Os objetivos são sempre os melhores. É continuar a trabalhar como até aqui e tentar melhorar. Temos também um grande projeto que está aprovado, só nos falta o capital, que é a Unidade de Cuidados Continuados de Longa Duração. E quais são as principais atividades que estão a desenvolver? As atividades são todas as que toda a gente conhece. Portanto, estamos no apoio domiciliar, temos o centro-dia, temos uma animadora cultural, temos uma técnica, temos vários funcionários, estamos a dar o apoio domiciliário a cerca de 40 pessoas, temos também à volta de 35 em apoio de centro-dia. Por isso, é continuar as atividades que temos feito até aqui, como sempre. E os projetos que têm para o futuro? É como digo, os projetos é continuar a fazer o melhor para aqueles idosos e para aqueles que venham a seguir e que consigamos fazer a grande obra que é a Unidade de Cuidados Continuados, o lar. Pronto, é o que houver dinheiro na altura que nos facilitem o montante para tal obra. E qual é a importância da instituição mais propriamente para os canaviais? Toda a gente fala da instituição nos canaviais, infelizmente. Não só nos canaviais, como em Évora e arredores. É muito importante, porque acarinhou-se as pessoas que estavam sozinhas em casa, que é a base da fundação desta casa, dar apoio a quem precisa neste momento. Neste momento, como foi há 25 anos atrás, e tem sido ao longo destes anos todos. Muito obrigado. Muito obrigado, eu também. Façam um bom trabalho. Muito obrigada. E vão até lá ver-nos a nós quando puder, está bom? Tá bom, obrigado. Obrigada. Então, a finalizar, gostaríamos de agradecer à Rádio Telefonia do Alentejo e a todos quantos colaboraram com o nosso trabalho. Comunicação do Social. O papel das instituições de solidariedade social, faladas e explicadas nas manhãs da telefonia. De segunda a sexta-feira, depois das 10. Comunicação do Social. Uma rúbrica da responsabilidade da Rádio Telefonia do Alentejo, em parceria com o curso profissional de técnico de apoio social da Escola Secundária Severino de Faria.